Leonardo, vai pra bateria balançar essas colunas. Vamos balançar essas colunas agora. Segura nessas colunas, mulher de batalha espiritual. Você tá entendendo contra quem você tá lutando? Não é contra Jezabel, não é contra Mamon que você está lutando. Não é contra Astarote. Não é contra todos os principados que você estudou desde a sua adolescência. Você está lutando contra Dalila. E ela te botou de cama na insistência. Ela tripudiou de você enquanto andava contigo. Mas agora, Deus está te dizendo, eu vou te colocar no lugar estratégico. Dalila não está esperando, os filisteus não estão esperando. Mas o Espírito Santo te pega pela mão agora. Oh! E te leva no cerne da questão. Deixa quem quiser rir, deixa quem quiser debochar, debochar. Furaram teus olhos, você não consegue mais ver. Estão te cansando, você não consegue mais discernir. Rasparam a sua honra com navalha fina, empurrando o moinho. Empurrando o moinho, empurrando o moinho, e o cansaço. Jesus quer te libertar agora, hein? Não sai agora não, porque tem demônio para sair. Não foge da palavra não, me dá mais um pouquinho de retorno aqui no meu microfone para não ter que gritar com as mulheres, isso. Me dá mais um pouquinho de retorno aqui. É hora de libertação de demônios aqui. Eu quero que as obreiras todas fiquem atentas, porque nós estamos numa arena. Diabo, você está proibido de jogar mulher, qualquer mulher, de escada hoje. Proibido. Eu já estou te amarrando agora. Ninguém vai cair da escada. Eu te dou uma ordem agora, sem força. Sem força. Você que é mulher ligada em batalha espiritual, já dá uma olhada pro lado. Se precisar entrar em ação, você vai entrar. Porque esse aqui é um lugar onde tem muitas ministras do Evangelho. E Dalila foi denunciada. Dalila está sendo denunciada. Espírito de fadiga. Espírito de depressão. Baixa autoestima, cansaço, pés pesados. Dalila, sua desgraçada, eu te denuncio agora. Sem força, sem força. Larga os nossos candelabros. Maligno que segura o avivamento, eu te condeno agora diante do mundo espiritual. Espírito maligno de frieza, de interesse. Espírito maligno de interesse piramidal nos moldes do mundo de marketing de rede. Eu te denuncio, Satanás. Força! O Evangelho não é uma pirâmide! O Evangelho não é marketing de rede! Canseira! Dalila, você é uma canseira! Para a liberdade foi que Cristo nos resgatou! Para isso! isso Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Dalila, você perdeu comigo. O teu mal, Dalila, foi me atacar. Se não tivesse me atacado, eu não tinha te descoberto. Oh! Eu vou cantar a canção e eu vou começar a dizer caiu. Cada vez que eu disser caiu, você vai dizer comigo caiu. Que soprou e o inimigo caiu.